797 no solo 05, liberando próxima direita via Fox. Taxiana, me escuta via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette, posição 3. Corrigindo, vento 140 graus com 5 nós, livre decolagem, pistão 10. 3171, livre decolagem 10. Cargo na escuta do solo Salvador? Abre-se a cargo no pátio 3 na escuta do solo Salvador? Uno, decolado 08, controle em 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, 3171, bom dia. 890, informação, hotel. 3890, Recife autorizado, Índia 330, Perisco 58. Decolado 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5085. Para o nível 360 na saída da EL. 360, 3171. Seu controle 5025 no transporte. 390, correto, só para o estacionamento. Tudo lá. Salvador, muito bom dia, Azul 4069, Campinas 360, frente do hotel. Nove, um minuto, a cópia. Torre Salvador, bom dia, Azul 4069. Solo, para cópia. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4069. Azul 4069, bom dia, cópia Campinas 360, pronto? Afirmo. Autorizado Campinas, nível 360, decola 10 com curva direita, no trecho da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5034 nos respondos. Autorizado Campinas, 360, decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Leda, após Leda direto bridge, após Upper Zulu 16, rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, transponder 5034, Azul 4069. 4069, cotejamento correto, confirma o portão 08? Afirmo 08. Sim, chama pronto para o estacionamento Azul 4069. Chamará a menor. 360 Eco Zulu Oscar. Não foi entendida a mensagem, o Eco Zulu Oscar. Como recebe agora? Agora 5/5. Como está sendo uma centena? Autorizado. Suba para nível 100 Eco Zulu Oscar. Grato. Luna 71, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno 3T, decimal 25. Versículo 1, 3, 2, 5, 3, 1, 7, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sony, identificação dessa via, chegada bom para 2 lutais, o Canadá no 0 no meio. Salvador, bom dia, gol no 642, autorização Recife nível 370. Recife, bom dia, informação em curso à Índia, Recife, nível 390 autorizado. Decola da 10 com curva esquerda no sentido da saída Puca, transição Caju, via Peruísque 58. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5035 nos três pontos. Estamos autorizados, Recife, nível 390, decola no 10, curva esquerda na Puca Caju. Controle 120280 e o transponder 5035 ao gol 1642 em informação Índia. 642 quente, confirma apenas o portão. 1 quente no 01, não chama pronto para o chibete de acionamento, gol no 642. Vamos lá. Salvador, total 9900, bom dia. Bom dia, total 9900, acione a identificação, deixa eu ver a chegada Mari para o nível 050, Kennedal no 016. Para o 050 na chegada Mari com 016, total 9900. Salvador, gol 607. Firme. Pode acompanhar o gol 607, atualização está sendo na sua frequência? Pode chamar no solo, 121 decimal 9. Obrigado. Salvador, Salvador, bom dia, gol 607, informação hotel, autorização Guarulhos, nível 360. Gol no 804, Galeão 360. Gol 1607. Gol 1607, Guarulhos 360 aprovado. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5036 no desconto. 607, autorizado Guarulhos, de voo 360, decola na pista no 0, curva direita, da El Leda Bridge, e segue com a nova opção de voo. 208, controle, transponder 5036, gol 907. Correto, confirma o portão? 5. Cliente no 05, chama pronto para o chute de acionamento, gol no 1607. Vai pronto, 607, obrigado. Salve, Salvador, bom dia. É de 5891, bom dia, informação em curso Índia, Curitiba, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo após. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5037 no transponto. Está autorizado Curitiba, nível 360. Decolando da pista no 0, curva direita, saída Arbor Elefa, intercepta Pesulo 21, 1208 é o controle, 5037 no transponder Web 891. Correto, portão 9, chama pronto, inspecionamento, WebJet 5891. 791. Web 234. na escuta do gol. Prossiga. 1, 2, 3, 4. 0, 9. Reduzir 2, 2, 0, 9, total 5, 9, 9, 9, 0. Autorizado, TAM 3153, autorizado final ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Espera. Bom 804, bom dia, autorização Galeão 380, ciente da informação ativa. Bom 804, bom dia, informação em curso Índia, porém tem pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação 380? Copia no 360. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, leda após posição bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5027 no transponto. Então está autorizado nível 360 para o Galeão, decola da pista 10 com curva direita no perfil da Dael, leda bridge, intercepta a upper Zulu 10, 120 decimal 8, 5027 ao código. Correto, portão 10, chama pronto para o pushback saneamento, gol no 804. Vai reportar. Informação 0, votação para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite localizador, desce para 3 mil pés, o Kenegal no 0 no meio. Proa 030, limitado pelo localizador, descendo para 3 mil pés com o 0 no meio. Alô, bom dia, gol 9795, sou cliente da Índia, poderia confirmar a saída para o Brasil? Gol 9795, bom dia, informação Índia confere, já possui o plano, Brasília 360, copia? Copia, por gentileza. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o estéreo V e segue conforme. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5042 no transponto. Autorizado Brasília 360, decola da 10 curva direita. Upper Zulu 97 aerovia. Saída Arbor, Elefa. Depois prossegue conforme rota do plano. 120 decimal 8, 5042, gol 9795. Correto, portão 2, chama pronto. Pushback saneamento, gol 9795. Aqui é o 102, chamaremos. 9795, obrigado. Sala Azul 4069, portão 08, pushback acionamento. Azul 4069 no 08, autorizado, reporta táxi. Autorizado pushback, reportará táxi 4069. Nove, correu direita para 060 para interceptar o localizador, desça para 2 mil pés, autorizado, final ILS, X-Way, pista 10. Boa, 060. 53, chame Torre, Salvador em 1 decimal meia. Certo, meia. Salvador, muito bom dia, tá? 35 no 7, sente minha informação até o... No 7, para Brasília, gentileza, 121 decimal 9. Ah, 729, 317, aqui na hotel, tá falando a frequência. Obrigado. Estado ciente, vou dar um cheque na informação. 5891 no portão 9, posicionamento. Portão 9, aguarde um instante, o azul já foi autorizado. Aguarde pro... Puxa. Aguarda, amigo. Alfa 2, 3597, ciente hotel, bom dia. Está úmida. 170 grau, 49, livre pouso. Livre pouso, 3. Zero autorizado para Brasília, via peso Luno 7, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, 120 decimal 80 e aciona 5040 o TAN 35 no 7. Tente, TAN 35 no 7, 380, Brasília, via peso Luno 7, decola 0, curva direita, Arbor, pressão Elefa 208, controle Salvador, 5040. Correto, 3597, chama para puxa, senhor. 3597, obrigado. Para puxa e deck acionamento, eu vou no 642, portão 1. O 642, aguarde para o push, tem aeronave da Azul, já terminou o push, vai iniciar táxi, aguarde só mais um instante. Vamos aguardar, 642. Porta no externo, baixar travado. Reportaremos no externo. 89, a bordo, autonomia 5 horas, alterna Galeão. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, ajuste no 0 no meio, ataque de Apache Índia. De Apache Índia, ponto de espera da 1-0, 286, azul 4-0-0. Web 5891 no portão 9, coordena com a equipe de solo para puxar após o azul início de ataque. Em coordenação com a equipe de escola autorizada, chama ataque 5891. No solo aos 33, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, chama do solo no 21 decimal 9 antes da Juliette. Alfa, Juliette, do reporte antes da Juliette. Entendi. Paulo 607, por estacionamento, portão 5. Passo, pista úmida. Livre ponto, total 9990. Sete tá livre, chame táxi. Apaga táxi, 607. Paulo Pulador, gol, boa noite, 04, bom dia. Aqui na posição 10, puxa, vem aqui a posição 10, aguardo no 104. Até o pessoal. 642, aguarda. Só mais um instante pro 642. Certo. Tá livre agora o 642? Livre, poxa, o 642 vai falar para o táxi, porta 1. Matei, 4-0-9. Gente, aguarde para ingresso um instante. Para o táxi web 5891, tem a borda 61, 5 horas de autonomia, alternando Galeão.